Aí, Tchalão. E aí, Boa Rude? noite, bom dia aos vivos, morou, mano? Certo, certo. Boa noite, bom dia aos mortos. Opa. Na minha malandragem, morou, mano? Ainda prevalece o mano de boa palavra, você tá ligado? Pode Sabendo crer. da sua boa ação, Atitude. sabendo da sua boa intenção. Violência, truta, não leva a nada. Pode acreditar. Aí, irmão. Isso serve, mano, a todos aqueles, mano, que pisam nesse chão e que pisarão nesse chão, como filhos meus e filhos dos meus irmãos. Pode crer. Itaquera. Pode acreditar, porque é nossa. Apesar da juventude transviada, eu sinto falta dos manos, eu sinto falta das minas, que infelizmente não fazem mais parte do meu cotidiano, pois foram vítimas do vício e da estupidez de um cano. Segura o som do extremo sul. Segura o som do lado leste. Malandragem, eu nunca vi a zona leste assim tão foda. De segunda a segunda é sempre a mesma bosta. Acordo ouvindo tiros, eu não consigo dormir. Com uma bala derrubaram da parede o crucifixo. E em nome do pai e do filho, eu ainda estou vivo. E não boto fé que este lugar vai me matar. Não vai não, meu irmão. Um tambor, um oitão, um pente, uma PT. Quem vai matar, quem vai morrer? Kaká, pode crer aí, escolha a munição, só depende de você. Usar a camisa da paz em Itaquera não adianta mais. Ano 2001, virada de milênio. Infelizmente ainda vejo alguns amigos se entregando ao vício. Que mais eu digo? Viciados em crack procuram algo mais forte. Em cada viciado que aparece, pode olhar. O maldito milionário acontece, pode contar. E parece que esses caras não percebem. Tem uns manos devendo e a consequência é o medo. Se assustam com a própria sombra. E a qualquer chamada estão sentando o dedo. Você precisa ver, está um putauê. Estalaram sangue B que curtia a quadra da nenê. A polícia vendo a cena, ficam com medo. Vem que é foda mesmo e abandonam de vez Itaquera. E o manto escuro do luto cobre toda a favela. Do lado de lá da cidade é zona sul, é Guaçu. Do lado de cada cidade, zona leste, Jardim Santa Maria. Do lado de cada cidade, uma, duas, três, Coab. Se prepara a malandragem. A polícia sem razão quer pôr algemas em mim. Mas aí, será que a sua área também é assim? A violência não leva a nada. Naquele momento, difícil acreditar, mas eu perdi a noção do tempo. Vi que vários manos já não estavam mais entre nós. O coração aperta e o ódio logo após. Pois é, o tempo vai passando. Você viu, canhoto, essa noite morreu mais um mano. Aqui na rua, esse é o assunto mais frequente. Fazer o quê? É minha área, é minha raça, é minha gente. É sua gente, é minha gente, é nossa gente. Vou dar um tempo ali no oriental. Isso é, se os homens não me enquadrar, tirarem minha moral. Pô, sabe como é que é pros playboys? É a segurança, mas chegou aqui, pode contar, nego. Lá vem matança. Felizmente eu cheguei. Meu irmão, tô no samba, então seguro o pandeiro. Me desespero. Dura pouco alegria, puta. Tiroteio entre os irmãos e a polícia. Ninguém se acostuma com essa porra de guerra. Paz nunca mais. Eu só vejo merda no outro dia cedo. E ML chega pra pegar os corpos. E aqui só tristeza. O Domingão, meu irmão, até que seria legal se os que se foram estivessem aqui. Menos mal. Na segunda-feira vejo tudo na mesma. Vejo meu emboa azul, cheio de tristeza. Eu vejo várias e várias senhoras sofrendo muito. Eu vejo uma pá de tiazinha de luto. Ouço um choro desesperado. Olho e vejo aquela mãe com o seu filho no caixão ao lado. Um velório lotado, mais de 100. A emoção batendo forte em mim também. A paz está de luto e ela que não vem. Número de manos mortos, aqui vai além. A violência não leva a nada. demorou, aí, bolinha nos olhos, falou, mano. Sou eu, Tchelão, do Fulminantes. Aí, a minha ideia que é a música, que é um dom divino, que Deus transmite para você passar uma informação sobre experiência, certo, mano? Que violência não leva a nada, certo, Rudy? A nada, pode acreditar, Tigre Tchelão. Não podemos nos matar, morou, mano? A banca é nossa, pode acreditar. Passa, pai.